tocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Santa Demo, vocês estão ouvindo aqui pela Rádio Universidade. Agora são 1h07 e está começando o Santa Demo Nova MPB, que finalmente foi lançado. Finalmente, depois de abril, a gente não ter conseguido lançar o programa por alguns probleminhas aqui na rádio. Agora a gente está apresentando aqui eu, Laísa Sardiglia e o Leonardo. A gente conta na mesa também com o pessoal da Geringonça, o Rodrigo Cidade e o Adriano Tax. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Vocês... Boa tarde pra vocês. Tava um tempinho fora, lá, gravando. Como é que tava? A gente tá tentando montar... A gente tá tentando montar o lançamento de um EP com 5 músicas que a gente gravou lá em São Paulo. E ainda estamos em fase de preparação desse show ainda. Meio quietos em casa. Compondo coisas novas também. E hoje nosso programa, assim, é um tema bem diferente que a gente anda buscando aqui no programa, que é de nova MPB, tentar pensar se tem bandas que estão retomando essa característica da MPB, de pegar música folclórica, música tradicionais brasileiras, atualmente. Então, vocês procuram isso na música de vocês? Não sei se a gente procura, eu não sei o que vocês têm por nova MPB, mas... É que vocês também, vocês se intitularam como MPH, né? Música Popular Humana. É, esse foi um... Quer falar sobre isso? É um rótulo que a gente achou... É uma brincadeira mesmo, assim, porque... na verdade, acho que o processo de composição mesmo é... Sobre tudo aquilo que a gente já ouviu, né? E ouve. E isso tá... Pelo menos todos nós aqui ouvimos... A velha MPB, a nossa, sei lá. Verdade, então, a MPB tá sempre aí, né? As MPBs, né? As MPBs de toda essa vida. Porque mesmo que tenha se fechado no pessoal lá dos anos 60, a MPB ela é um movimento, na verdade, ela abrange sempre... toda a cultura. A gente poderia tocar coisas, vários tipos de coisas aqui nesse programa, né? Ela sempre muda a MPB. É uma coisa que a gente sempre prezou, assim, que a música seja popular, né? Acho que no MPB tem o popular, sendo... Ser popular vindo do povo, né, cara? Acho que é importante, porque retrata também o que esse povo pensa, o que esse povo acha, como é que esse povo interage com as coisas, né? Acho que é um pouco... Só que é de forma bem brincalhona mesmo, despretensiosa, né? Acho que vai por esse caminho, assim, de querer brincar com ritmos e sons e jogo de palavras, uhum. Né? Acho que a música é um pouco depende, se, alguns ouvem como MPB, aquela questão da música de violão de nylon, acordes difíceis, essas coisas, e a gente não sabe tocar assim, na verdade, né? Não sabe, eu não sei, pelo menos. fazer acorde difícil, fazer... Então a gente tem sempre pra fazer o que a gente consegue fazer, né? Sempre tentando fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente consegue, dentro da limitação musical de cada um. Mas e a gente tenta sempre fazer música simples, né? Não sei o que seria isso, mas música simples, acordes simples. Saber do velho Raulzito, debaixo do céu, não há nada novo, né? Mas eu nunca vi o Beethoven fazer o que o Chuck Berry faz. Por isso que a gente pensou pro novo MPB. Esses artistas conseguem não fazer essa coisa difícil, de acordes difíceis, fazer aquela coisa toda pomposa do João Gilberto só tocando o pato. É tentar pensar essa nova produção brasileira, assim, de bandas que estão surgindo, que tem uma característica bem forte, uhum, com a música brasileira. Eu vou te confessar que eu ouço pouca coisa dessa... Eu não sei quais são os artistas, né, de que vocês se referem. Mas, por exemplo, a gente da Geringonça, a gente gosta muito do Maurício Baia, que é um cara do Rio de Janeiro. E eu acredito que ele faz parte do que chamam de nova MPB e ele é um cara muito bom. Acabou de lançar um disco novo e ontem mesmo eu tava ouvindo e ele é... Acho que a gente tem um consenso de gostar do Baia bastante, né? Baia. Agora, a gente tem algum pé atrás com os Marcelos, né? Não sei. os Marcelos, não sei. Eu pelo menos, não, sabe? Não concebo muito esse chororô sem motivo. Eu já não curto muito. Alguém... Eu não quero ser pretencioso e dizer que a música dos caras não é relevante, não é boa. Claro que não, né? Sim. É apenas uma opinião, né? Mas acredito que... sim, tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa acontecendo e a gente... Mas às vezes a gente tem que passar por um processo de garimpagem musical pra encontrar, né? Sim. O que é legal, né? O que é bacana. Tanto que a gente não tocou nenhum dos Marcelos aqui. Não. Tem um Marcelo. O carnaval teve um fim. sim. Enfim... É um estilo, né? Um jeito de tocar, todo um jeito de tocar e tal. E o Genesi, por exemplo, eu ouvi ele já alguma coisa e vi que ele é muito bom instrumentista. Ele é um cara ótimo, né? Bom gosto musical e tudo. Mas sabe, como pelo menos pra mim não toca, não, sabe? Uhum. Falta pra mim, não sei. É o meu gosto, sabe? Só o meu gosto, não sei. O que tu pensa sobre isso? Ah, eu gosto de um monte de coisa. É, mas o Baia, realmente, Baia, posso ficar Baia. Uma dica minha, pessoal, pra galera que quer ouvir alguma coisa nova e chama Maurício Baia. Ele é um compositor do Rio. Ele é nordestino, eu acho, mas ele tem um sotaque nordestino. E ele é baiano mesmo. É, eu acho, né? Mas ele mora no Rio de Janeiro, já faz muito tempo. E ele já tem uma carreira com 7 discos e tal. Ele já é um pouco velha nova MPB, já não é tão nova MPB como os, né? Mas ele é muito bom. Lançou um disco agora no disco no Circo. Porque no Circo Voador, no Rio de Janeiro. E eu tava ouvindo outro disco. O Tom Zé, ele é de que qual? O Tom Zé é velho. O Tom Zé é velho. Mas ele sempre nos surpreende, eu acho. Sempre. Esses dias tá ele veio... inventando moda. Ele tá com umas loucuras, né? Fortes. Sim. Fez o último EP do Facebook, né? É. Sim. Tribunal do Facebook. Sim. E é muito bom, né? Então, aí o Tom Zé tá toda uma polêmica em volta dele agora, né? Testando a Coca-Cola. Sim. Mais. Pra mim, o Tom Zé, ele vem enlouquecendo com o tempo, né? Já era... Ou também a gente descobre as loucuras deles, tipo aquele disco que tem uma bolotinha. É, enfim. Descobrido. Aquela bolita. Acharam a foto original. De verdade. É verdade. Pô, Molina. Nós estamos aí falando disso aí, né, Tom Molina? Tom Zé aqui, né? Conversando de Tom Zé. Mano. Enfim, falar de Tom Zé é também falar disso, né? Muito mais, né? É, muito mais. Mas eu acho que é engraçado, porque quando pergunto, mas qual é o estilo que vocês tocam, né? Aí complica, sempre complica essa pergunta, sempre complica. Porque vai de samba, aí tem rock, balada, tem samba também, Na verdade a gente tenta tocar de tudo um pouco, mas a gente, assim, não sabe tocar nada, na verdade. A gente tenta. O nome da banda não é à toa, assim, ele foi... Por causa dessa coisa de... Porque é geringonça. O que seria uma geringonça, né? Alguma coisa que... Funciona de forma precária, né? Não funciona muito bem, ou vai, né? Então, essa é a nossa cara, esse troço, de não funcionar muito bem. É. Mas a gente tenta, a gente vai... Pelo menos na gravação, a gente tá tentando ficar bonitinho agora. Capricha. Porque o bom de uma geringonça também é que mesmo que ela não... funciona, mas quando funciona, funciona, né? Aí consegue desempenhar daquilo que ela se propõe, mesmo cheio de gambiarra, né? Mesmo arame, atado arame, borracha, prego, né? Mas acaba, vamos dizer assim, fazendo para aquilo que se propôs a fazer, né? Acaba que sim. Eu acho. Agora começando o nosso programa, assim, lembrando que a gente nem comentou da trilha, a gente se empolgou aqui na conversa. A trilha da semana é o álbum Carnaval na Obra, do Mundo, Mundo Livre S.A., vocês conhecem? Mundo Livre. Mundo Livre, eu não vi. Conheço. Daí é... Pisca, ordem de comando, la revolucion, não demora. Cunhada chega, é, é o terceiro álbum da banda, que é de 98, e eles são do Recife, que é um lugar que tá tendo muita efervescência na música, né? E eles eram do Mangue Beat também. Também, muito do Mangue Beat, né? Até que eles... O Fred 04, que é o vocalista, né? Membro da banda, ele foi responsável por fazer o manifesto Caranguejo com o cérebro. Eu acho muito massa, assim, tem uma presença muito boa no Recife. Eu que gosto muito de cinema também, nesse sentido. Então, ontem eu fui no boteco pra assistir a Alicerce Liberal, uhum. E eu saquei que eles têm alguma coisa do Mangue Beat também, essa questão de batucada junto com rock and roll e coisas assim. Eu ainda tava com um pessoal de Portugal aí, que estão aí no Festival de Teatro. Eu digo, olha, isso aí vem lá de Pernambuco. Essa. Sim. Apesar da banda ser aqui do Rio Grande do Sul, esse ritmo, usar alfaia junto com guitarra, isso aí vem lá de cima. Eu, pelo menos o que eu acho que é. Eu estive lá, foi bem legal. Tem uma estátua do Chico Sainz lá do Centro Velho, lá do Recife, tá bem legal. Viu? E foi um movimento musical bem interessante e importante, né, cara? Assim, na forma que conseguiu de... É, alguns fazem uma mistura de rock com maracatu e não deixa de ser, né, cara? E o que eu fiquei impressionado lá é que onde tu ia, qualquer lugar, tinha uma bandinha tocando frevo. Uhum. Todos os lugares que tu ia tinha um trio de metal e um som pegando. Ou até pra recepcionar turista. Eles recebem os turistas com frevo e também tem as dançarinas bastante de frevo. Bastante rico. E eu estive visitando um cara lá, um ateliê, um cara chamado Abílio Sobral, o nome do cara. Comprei uma alfaia, trouxe uma alfaia lá de 20 polegadas. Muito interessante. E a rabeca também, o uso da rabeca, né? E esse cara aí disse que ele construiu a primeira bateria dele, foi ele que fez, né? Então também os tambores e a forma que também se manifesta é uma coisa também... Vamos dizer que eles produzem lá, que não difere muito também do bumbo legueiro, né? Que, sim. Que vem na mesma característica de aproveitar recursos locais, de fazer com coisa que tem ali, né? E disso se transformar numa festa, hein? O maracatu rural, o maracatu, cada um conta uma história, né? Do reisado, é uma festa de reis, né, cara? Só que de outra, não do rei europeu, aquele, né? Fazendo, já contribuindo para nossa trilha. Eu não sei se tá saindo, tá? Tá. Tá. Daí, começando o programa, esse programa ele vai ser mais um garagem, assim, que garagem a gente procura trazer bandas novas, e a gente tá no programa inteiro praticamente trazendo bandas novas. Ótimo. Só o outro bloco aqui também é o das profundezas. Também lembrando que hoje vai ter sorteio, hein? Assim, a gente tem muita coisa também. Tem entrevista com a Effect, vocês conhecem? Não. É uma banda também do Rio. Muito bom o som deles. Eles misturam bastante dos ritmos do forró, nordestino, samba. Ótimo. Também. Também com muito... Eles conseguem pôr um som mais delicadinho, assim, com efeitos. Por causa de todas essas misturas. Ótimo. Você vê que eu acredito que é uma tendência, não gosto de usar essa palavra, mas... É uma recorrência na música, no MPB, de muito tempo pra cá, fazer mistura de ritmos, tipo, nordestinos ou ritmos com rock and roll, né? O próprio Maurício Baia faz muito isso, né? Ele usa do baião, desse tipo de ritmo, junto com rock and roll, junto com a guitarra, né? Eu particularmente, acho que tem tudo a ver, né? Acho a sonoridade muito... Né, tu usar um triângulo com uma guitarra, por exemplo, ou uma alfaia com uma guitarra, pra mim, eles foram feitos um pra outro, né? Eu acho muito legal. E tem cada vez mais isso, né? Tu falou, né? Eles misturam outros ritmos com efeitos. Eu acho muito bacana. Tô louco pra ouvir já. Nós estamos na época da permissão, né, cara? Temos, e da disponibilidade, né? Temos permissão e disponibilidade. Acho que é trabalhar com uma forma onde tu... Pra nós é uma grande brincadeira, né? Tu vagar de um ritmo pro outro, tentar fazer... Não, talvez tu reproduz ele com a mesma fidelidade do qual ele nasceu de origem e tal, mas a gente transitar nos ritmos e brincar com isso essa permissão todo mundo tem, né, cara? Assim, de tirar de rótulo, de... Porque quando tu coloca um rótulo é mais fácil vender, né? Sim. Aí talvez tenha outros interesses envolvidos nesse processo. Aí eu... quando tu tira rótulo, mas o que faz? Quando começa a ficar meio difícil de explicar, né? Aí já não vende tão fácil, né? Não cola tanto. Mas acho que a gente se permite fazer isso, brincar com essa variedade. Porque quanto mais velho vai ficando o mundo, né, cara, mais coisa vai aparecendo e mais coisa se disponibiliza, né? Igual o gurizinho brigando com o vô, né, cara? O vô falando, mas quando eu fazia história, eu tirava nota boa, o gurizinho falando, mas quando o senhor tava fazendo escola, tinha menos história que hoje, né? E assim nós vamos se aproveitando do que vai aparecendo. Não, não sei que nem o pessoal da Bossa Nova, que se negou completamente quase a guitarra quando ela apareceu. Teve uma marcha do Brasil, cara. Uma marcha contra a guitarra elétrica. Uma marcha do Brasil contra a guitarra elétrica. Depois estava lá o Gilberto Gil da marcha no pessoal lá da Tropicália, parceiros. Então, eu entrei muito tempo, uns dias atrás, entrei numa discussão dessas discussõezinhas de Facebook, né? O pessoal estava discutindo a questão do sambô. Né? Do sambô. O pessoal tava achando, enfim, uma falta de respeito os caras pegarem e tocar pandeiro lá na música do YouTube, né? E, sem discutir a qualidade ou não, né? Sem dizer que gosta ou não, né? Não quero emitir minha opinião sobre isso, mas eu fiquei meio preocupado com o pessoal achar isso um absurdo. Achar tu colocar um pandeiro, tocar pandeiro num rock and roll, um absurdo. Eu fiquei chocado com isso. Né? Que em pleno 2013 o pessoal ainda... Eu digo qual é a diferença disso e da marcha contra a guitarra, provavelmente, lá Sim, atrás. Sim, praticamente é nada. Sem discutir a qualidade, né? E agora chegou aqui nossa, a Evelyn. A nossa flor. Nossa flor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Contribuindo à nossa mesa hoje aqui. Desligar o celular. Ah, isso lembra que eu também tenho. Todo mundo aqui não desligou o celular ainda. A gente se perdeu aqui conversando bastante. Acho que o programa vai sair mais assim mesmo, os textinhos que a gente tinha organizado. Mas a gente pode já começar a apresentar algumas bandas que a gente trouxe. A Molina quer dar um breve comentário. Como ele faz um breve comentário. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao pessoal da Gengonça, do qual eu sou fã de carteirinha. Desde sempre. Pitacos Molina, vocês falaram do pandeiro no rock and roll. Eu acho que as pessoas têm o problema de não estudar a história. Tem que estudar a história para falar as coisas. O pandeiro no rock and roll é utilizado há muito tempo. Quando os Beatles gravaram, o Ringo utilizava um pandeiro igual a esse que está aqui em cima da mesa. Não era meia-lua, era pandeiro com couro, sim. E um dos maiores percussionistas do Reino Unido, o senhor chamado Ray Cooper, um careca que aparece sempre que tem algum Beatle fazendo alguma coisa e com qualquer nome famoso do rock and roll ou da música pop mundial, ele aparece tocando pandeiro de couro. Portanto, na realidade, não é o fato de tal XYZ, Zeta, instrumento em ritmo que for. O problema é que as pessoas criam esse ranço de dizer que você não pode tocar um samba dentro de um rock and roll, ou vice-versa. Ou tocar cavaquinho. Cara, uma vamos música parar de rock. Com isso, vamos fazer música. Música boa. Só isso. Música boa. Viva! Agora fizemos o manifesto do pandeiro do Molina. Então vamos esperar ele sentar-se. E agora nós vamos abrir o programa? Vamos abrir o programa? Já abriu, na verdade, há muito tempo. Abriu o primeiro bloco, Garagem? Sim. Um dos únicos blocos. O Garagem, todo o programa. Vamos então, botar uma vinheta, senão a gente esquece. É. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem! Eu já tive uma senha aí. É Vandré, Vandranel. Só que eu não sei agora. Ah, mas tá sem sinal na internet agora. Se eu pudesse daí entrar no nosso perfil de tá. Ah, depois eles vão divulgar no perfil deles, se alguém escutou aí, a gente tá trabalhando aqui. A gente já tá trabalhando aqui ainda. Tudo work in progress. Esse garagem, a gente procurou buscar bandas que tenham vertentes bem diferentes, assim. Bandas misturadas, seja com sertanejo, seja com forró, samba, psicodélico. Tem várias coisas aqui hoje. Pra esse primeiro bloquinho, então, a gente pegou três bandas, a Ciba e a Floresta. O Ciba, ele já tinha tocado na banda Mestre Ambrósio, que era lá dos anos 90, que fazia um som de mangue beat misturado com rock. Aí ele saiu o Mestre Ambrósio se dissipou e ele fez a banda chamada Floresta. E ele faz um som meio de forró com mangue beat e também misturado muito com aqueles repentes de sertanejo. Meu samba vem de um rio de água barrenta. Ficou legal a combinação de repente com samba. E também ele fez parte da trilha sonora do Baile Perfumado, que eu toquei no de filmes independentes, que é muito boa a trilha sonora também. Uhum. A outra banda que a gente pegou também é a Charme Chulo. Ela já estava sendo cotada assim na época, quando estavam lançando o disco lá na MTV. Só que depois a MTV virou humor e perdeu completamente todo o fim da meada da MTV, seu music television. Aí a banda, eles estavam satisfeitos de tocar pós-punk, só que eles queriam fazer alguma coisa diferente. Eles pensaram, o que, que seria o som brasileiro mais paranaense de todos para pôr junto com pós-punk? Vamos pôr caipira. Uma mistura bem diferente. Tanto que eles dizem que uma das influências certas deles no som deles é Smiths e Tião Carreiro e Pardinho. Isso é uma coisa também que tem bastante influência no pessoal do brega lá da Bahia, assim, que eles misturam muito com pós-punk e brega também. Tem várias bandas desse estilo. Se tu for pensar, até a Bando O mistura brega com um monte de coisa. Sim, mas não vamos entrar na Bando O agora. Somos democráticos. A gente falou da Bando O. E a última banda desse bloquinho que a gente vai falar é o Cérebro Eletrônico, formada pelo... Esse é outro louco que eu acho bastante genial na música brasileira, o Tata Aeroplano, que ele fez ele tem outra banda também, esqueci completamente o nome, mas o Cérebro Eletrônico é formado pelo Tata Aeroplano e o Fernando Maranho. Eles lançaram o primeiro disco em 2003 e tem aquela levada mais sarcástica, falam de política, tem umas ideias apocalípticas nas letras e sempre tem um som mais levado pro tropicalismo, pro Raul Seixas, pra Rita Lee, pro Júpiter Maçã. Tanto que num dos discos dele tem uma música composta pelo Júpiter Maçã. Júpiter Maçã ainda em pé, fazendo coisas. Júpiter Maçã ainda tem pele, né, cara? É engraçado, né? Apocalipse é bom. Então a gente vai tocar aqui três músicas, uma da Ciba, uma do Charme Chulo e outra do Cérebro Eletrônico. Essa é a primeira parte do nosso garagem de hoje. A primeira a gente vai tocar Floresta do Samba, do Ciba. Depois vamos tocar Mazarope Incriminado, do Charme Chulo. E último vamos Charme tocar... Charme Ótimo Chulo. Nome. Muito bom. Eles disseram que é o melhor nome de banda. Charme. É um dos melhores que eu já vi. Muito bom. Lembra um pouco Chamixunga. Parece Chamixunga, né? Chame. Por isso que é bom. Chamixunga também é bom. E a última música que a gente vai tocar é Bem Mais Bim do que Bush, Cérebro Eletrônico. Então, toca aí, Molina. Thank you. que me comanda. Sonhei, tinha voado, tava montado na força que me comanda. É pra ficar morrendo, é que eu vou embora. Não vou dormir os dias com bicho de pé. Nem tenho tempo todo para decidir. sei que você sabe bem que não pode. Um cérebro eletrônico, bem mais bem do que Bush, Charme Chulo, que vocês gostaram, com Mazarop Incriminado, e Siva com Floresta do Samba. Floresta do Samba. Avisando que a gente tá sem internet, então a gente não tá podendo postar as músicas, postar imagens, o pessoal da Gerigons também não pode divulgar como eles queriam. Por problemas técnicos. Voltou a internet, milagrosamente, vocês fizeram. Atenção, volta a internet. Eu acho que o pessoal da internet tá ouvindo Santa Demo, talvez. Atenção, GVT. Outras operadoras. Vocês sabem incriminar nós, né, nessa hora. Mas telepaticamente a gente tá mandando várias mensagens. Coisa que o Molina falou, o Chamichulo lembrou muito TNT. Ah, exatamente. Mas eu adorei o nome da música Mazarop Incriminado. Muito legal. E agora o nosso segundo bloquinho. O que vocês acharam dessa música, das bandas que tocaram? Bacana, muito bacana. Muito bacana. A gente ouviu pouco aqui, né? Mas deu pra ouvir pouco, mas pelo que deu pra ouvir. Eu vi uma que tinha altos barulhos. Então eu gosto disso. Olha, eu só de saber que é autoral, meu filho, tô amando. E agora o nosso segundo bloquinho, a gente tem outras três bandas. A primeira, muito massa, é O Quadro. que é uma banda da Bahia que ela mistura tendências com hip hop e se intitula New School, Nova Escola, que é busca um diálogo a partir de outros movimentos musicais e culturais. Eles têm muita influência do dub, passaram pelo afrobeat e flertam bastante com jazz, rock negro e samba. É uma mistura bem legal. É tipo um The Roots, aquela bandinha que tem naquele talk show do Jimmy Fallon, com uma pegada mais brasileira. Eles são uma banda assim de hip hop. E são diferentes do old school, a nova escola. E também a capa do disco é muito massa. Muito massa mesmo. Se vocês viram o filme do Glauber Rocha, o Deus e o Diabo no... Na Terra do Sol. Vocês vão se lembrar do Sebastião, que era o padre. O Sebastião é igual ao cara da capa do quadro. E a banda, ela também contou com participações do Guilherme Arantes, tocando teclados, e o rapper paulista Lourdes da Luz e do MC de Mac, que ajudaram no trabalho deles. E esse é o primeiro trabalho de estúdio da banda, que é lá de Ilhéus, na Bahia. A gente tá muito feliz em tocar eles. Ótimo. Terra da Gabriela, Crave Canela. Exatamente. Gaga. Da Gaga de Ilhéus. Mas ela era radialista? Eu acho que não. Gaga de Ilhéus é tipo coisa de YouTube, assim? É. Lado B de YouTube. Tadinha da mulher. Lado negro do YouTube. Ok. A gente conhece bastante o lado negro. O lado negro do YouTube, nós temos um mestre aqui. Você, o Adriano Táxi. Eu não. Não. Não, eu não. Seu Vinícius Bertolo, que é o mago do YouTube. Caçador de pedra. Nosso baixista. Ele para os ensaios pra mostrar vídeo do YouTube. Alô, Morebala. Um abraço pra ele. Abração pra ele. Quem tá faltando e abraço hoje pra aqui? Gaga de Léo. Também pra Gaga de Léo. Tá faltando a Gaga de Léo. Não, ó, tá faltando o Vinícius Bertolo, nosso baixista. O Vinícius Nicolini, baterista. E o César Gomes, nosso guitarrista e flautista e saxofonista. Doravante saxofonista. Metade da turma. O César Gomes toca numa outra banda, chama Screaming Eagles, conhecido como Horse Face. E o Adriano Tax toca também nessa banda aí. Banda fera, cara. Melhor figurino Santa Maria. Foi tu mesmo que veio. Apresentação ao vivo. Lançamento do Jaqueta Infernal também. Outra pérola. Do YouTube. Muito bem. Jaqueta Infernal. Jaqueta Infernal é um filme, é um curta produzido pela Mirielle Costa, que é uma parceira nossa. E que tá também produzindo o nosso clipe que a gente vai lançar. Que é o clipe dos dentes da frente, que tá vindo aí. Uhum. A gente tá conseguindo uma data, que vai ser agora ou julho, ou final de junho, ou início de julho, talvez. Tá a gente não correndo em segredo de justiça. É, a gente tá efetuando ligações perigosas durante a madrugada. Nossa! Conseguindo... então, negociações. Logo, é. Meu Deus. Logo então, conspirando. Logo então vai ter esse clipe dos Dentes da Frente sendo lançado junto também com um show que a gente vai fazer, uma roda viva plugada. Onde a gente vai tocar algumas coisas da gente, outras coisas também de outros artistas. A ideia é ser despretensioso, tentar fazer assim como a gente chega em casa e toca violão, tentar fazer com o público, né? Mas... E também colocar um pouco de música participativa, assim, que é um pouco da nossa ideia do Roda Viva, onde algumas pessoas que se sentem com o anelo de tocar e cantar, cante e toque com a gente. A gente leva alguns instrumentos, a gente leva os nossos instrumentos e alguns instrumentos a mais. Que massa. E deixa lá. O pessoal, se quiser pegar, eles ficam ali, né? Se quiser pegar e tocar, né? Desde que devolvam depois. Isso é muito mais. É a única condição. É, a única condição é devolver depois. Já foi perdido algum chocalho, alguma coisa. Mas não um chocalho, né? É, chocalhozinho, enfim. A pessoa levou assim, sem maldade. Que não seja um violão, um bandolim, uma bateria. Então, isso vai acontecer em breve. O cara levar a bateria. Com um burro nas costas. Sorrateira mesmo. E aí, junto com a Miri, agora a gente vai fazer isso, esse lançamento. Em breve a gente vai divulgar, assim que a gente conseguir fechar. É, também a gente vem nesse espaço divulgar os amigos, né? Também tem o Cabeça Nefasta, que é também uma revista do nosso querido amigo Jorge e o nosso querido amigo Heine, com participações especiais do Fábio Púrpura Machado. Fábio, nessa edição número 3, né? Cabeça Nefada 3. Que desenhou Canalha, que é uma música nossa. E também, dia 11 de junho, no Boteco do Rosário, tem o lançamento do Cabeça Nefasta 3. Que o Jorge Goulart é o nosso desenhista, também está desenhando a capa do nosso CD. Nosso EP. Nosso EP. É diferente de CD, né? Nosso EP. Que é outra parceria. Continuando aqui, gente. A gente tá muito bom essa conversa. Vocês deixaram eu tomar conta. É, então, na outra vez que a gente foi na rádio lá, outra eu tava anunciando as músicas já. É, muito engraçado. A gente ia tocar lá os dentes da frente e digo, tá, posso anunciar, né? Daí eu fiz voz em radialista. É. Agora vai tocar, né? Os dentes da frente. Foi bem engraçado. Voz em radialista. Voz em radialista, né? Conheço uma que canta nos meus ouvidos desde pequeno. É, enfim. Mas também tá se divertindo. Continuando aqui, a outra banda que a gente vai tocar também, banda não, é o Douglas Germano, que é ex-duo Moviola, ex-banda afro-macarrônico. Ele trabalhou desde 2006 no disco solo, lançou em 2011. Muito, o primeiro disco. Muito bom o chamado disco. Ori. Muito bom mesmo o disco. Ele cruza samba de parte do alto com candomblé, com pé na percussão e na outra... E outro na melodia. Eu não tô entendendo o que tu escreveu aqui. Desculpa. A letra é feia, a letra. Fazer caligrafia, pô. No computador. Ele escreve Word, Word ainda. Ele escreve e coloca Comic Sans, daí não dá pra entender. Bah, jura? Eu não faria isso com ela, coitado. A gente sofreu uns probleminhas no script, ele tá um pouco complicado hoje. O Douglas Germano, ele faz... Ele tem aquela coisa também repentista... E improvisada do João Nogueira. Aqueles versos muito bem compassados. Eu só vou dar um exemplo aqui da música que a gente não pôde pôr, porque ela é muito longa. Tem uma música desse Douglas Germano chamada Seu Parmeira e o... Não, Seu Ferreira e o Parmeira, que é fala de um velhinho indo pro jogo do Palmeiras. E ele diz assim: e o juiz apita e aponta o meio campo. O primeiro tempo foi aquele desencanto. Toma uma água e, mastigando amendoim, diz: no segundo tempo a gente vira. Vai por mim. O 15 de Jaú nunca joga assim. Muito bem. Legal. Ferreira e o Parmeira. Seu Ferreira e o Parmeira. Parmeira. Infelizmente a gente não vai tocar esse. A gente vai tocar outra que é mais pra rádio mesmo, que se chama Cordel de Bananeira. Mas as músicas deles são todas muito boas. O álbum é muito legal. E o último desse segundo bloquinho é o Ed... que é uma banda com mais de 15 anos na estrada, que vem de Olinda. Também tem bandas como tem o Seu Valença, Chico Sainz, Nação Zumbi. Ele acabou fazendo sucesso nacionalmente junto com o movimento Mangue Beat no início dos anos 90. Mas nem tanto quanto o Mundo Livre e o Chico Sainz. Nem tanto. Tem muita gente de Mangue Beat que a gente nem escutou falar, assim. Se a gente fosse seguir os parecidos do Leste FM. A sonoridade é leve e descontraída, como o Carnaval de Olinda. E tem bastante inspiração Eu não tô entendendo teus textos. Isso não foram os meus textos ainda. Foram os textos do release do site. Ele mistura ingredientes, rock, reggae, dub, samba e frevo pra fazer uma dançante batida sonora. A formação é o Fábio Trammer, Alexandre Uria, André Oliveira, Kiko Meira e Rob Meira. Então a gente vai tocar agora três musiquinhas. A primeira do quadro, Seja Bem-vindo ao Meu Lar. A segunda do Douglas Germano, Cordel de Bananeira. E a terceira do Ed, Sentado na Beira do Rio. Então, toca aí, Molina. Espectro do seu intelecto manifesto. inteiro no plexo. Cuidado, te peço, porque diz que eu te bem-vindo ao meu lar, meu universo particular. Mas me custa isso antes de entrar. Seja bem-vindo ao meu lar, meu universo particular. Na Palestina, surto de dengue hemorrágica, mata mais que bloqueio israelita Gaza. No meu verso trago raiva, a rima sarcástica é como sacar uma automática. Olha na cara do safado, imaginar seu corpo deitado no chão, seu sangue em minhas mãos. Logo penso, peço a Deus que me livre dos maus pensamentos e siga em frente na tranquila de Buzu, cortando a 101 de Norte City a Sonífera Ilha. Pra atrasar meu bonde, tem de monte, faz fila. Nego veio no meu rastro, ficou na encruzilhada, se perdeu na trilha. Eu amplifico, equalizando os graves e médios do meu ego, dou um brilho. Menos contraste, mais nitidez. A cara fechada numa emarra é timidez. Seja bem-vindo ao meu lar, meu universo particular. Mas me dos pés antes de entrar. Seja bem-vindo ao meu lar, meu universo particular. Seja bem-vindo ao meu lar, meu universo particular. Mas me pus pés antes de entrar. Seja bem-vindo ao meu lar, meu universo particular. Mas me pus pés antes de entrar. O negócio do se vê que vai cair, o que acontece? Bananeira só dá cacho, um broto embaixo. Bananeira só dá cacho, um broto embaixo. Falei, bananeira só dá cacho, um broto embaixo. Bananeira só dá cacho, um broto embaixo. Baixo, bananeira nos dá aula de vida e nos mostra o que tem importância. Pois o pau que se entorta na infância cresce e vira ganância que nos bate. Antes de eu lhe meter um checkmate, diga logo o que pensa do que eu acho. Mas use um bom senso e consciência pra não ter consequência um esculacho. Sim, senhor. Bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Oh, bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Eu falei, bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Oh, bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Bananeira nos dá aula de história, nos mostra o que fazer com a bagagem. Porque a gente tá aqui só de passagem, e a bagagem é que reinventa o homem. Dá destino, caminho, muda o nome. É assim que a história se renova. Pois se até entre as ruas tem a nova, o que eu digo, o mundo assina embaixo. Bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Eu falei, bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Bananeira só dá cacho, com broto embaixo. Mas se o broto dessa tal bananeira resolver dar bobeira e ir pra baixo, pra viver só da sombra da primeira e deixar de fazer seu próprio cacho. Para o mundo, a lua perde o facho. Morre triste quem deu a vida inteira pra fazer como fez a bananeira. Que põe broto assim, que broto cacho. Bananeira só dá cacho, broto embaixo. Oh, bananeira só dá cacho, broto embaixo. Eu falei, bananeira só dá cacho, broto embaixo. Oh, bananeira só dá cacho, vai que broto embaixo. Bananeira só dá cacho, broto embaixo. Oh, bananeira só dá cacho, broto embaixo. Eu falei, bananeira só dá cacho, broto embaixo. Oi, bananeira só dá cacho, broto embaixo. Eu falei, bananeira só dá cacho, broto embaixo. Original Alinda Style. Na da beira do rio, sujeira passar. Tô sentado na beira, do rio, esperando a sujeira passar. Tô sentado na beira, do rio, esperando a sujeira passar. Saco plástico de todas as cores, garrafas boiam junto da espuma, cheiro forte caracteriza. Beberibe como de costume, como água, um caldo grosso, escura, escorre como referência. Como tem lixo, como tem doença. Como tem lixo, como tem doença. Tô sentado na beira, do rio, esperando a sujeira passar. Tô sentado na beira, do rio, esperando a sujeira passar. Original Olinda Style. Voltamos aí com o pandeiro. Estamos aqui levando o programa enquanto vocês não escutam os offs de Santa Demo. Vocês acabaram de ouvir Ed sentado na beira do rio, antes Douglas Germano com cordel de bananeira e antes o quadro Seja Bem-vindo ao Meu Lar. Avisando que agora nós vamos para o intervalo, mas depois do intervalo vem o sorteio. Então fique ligado. E tão almejado, a tão almejada entrevista com o Efecto, que tá todo mundo querendo. Nós somos com a geringonça aqui, gente. A gente tem bastante coisa aqui, gente. A gente tem vinil, a gente tem banda aqui, a gente tem banda na entrevista, a gente tem tudo. Menos comida, né? Menos comida. Conversa mole. Agora a gente tem comida. A gente tem comida. Tem bolachinha. Mas tem comida, tem bolachinha. Então tá, agora o intervalo. Então já vão pegando o telefone e botando no radial. Lembrando que é 3220-8377. Certinho, então. Então, toca aí o intervalo, Molina. Se ouve, Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. Sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana, voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. Quer concorrer a prêmios mensais de até 500 mil reais e promover o nosso desenvolvimento? É só pedir a nota fiscal com o CPF. Cadastre-se no site notafiscalgaúcha.rs.gov.br. São sorteios mensais com prêmios de até 1.000, 20 mil, 100 mil e 500 mil reais. E um prêmio anual de 1 milhão. Prestigie o produto feito aqui. Você promove o aumento da arrecadação e o desenvolvimento do Estado para que mais gaúchos vivam melhor. Secretaria da Fazenda, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Perca o programa sempre aos sábados. O programa vai ao ar das 20 às 24 horas. O Sempre aos Sábados conta com a equipe de colaboradores, quadros especiais e a boa música dos anos 60, 70, 80 e 90. Anote na sua agenda, sempre aos sábados, das 20 às 24 horas. Voltando no nosso intervalinho aí, né? Agora são 2 horas e 2 minutos. Vocês estão ouvindo o Santa Dema aqui pela Rádio Universidade com o programa de Nova MPB, que foi renegado por alguns problemas técnicos. Mas ele voltou. Ele voltou um mês depois de ele tocar voltou. Um tanto punk nessa rádio. A gente voltou com algo bem leve. Depois a gente vai voltar com o quê? Com trash? Uma coisa não, bem leve, é né? É hard rock, se alguém tiver interessado aí. Eu acho que não. Pelo jeito que o pessoal escuta. Ah, mas estão interessados, sim. Assim como o trash, tem um monte de coisa que muita gente aqui em Santa Maria ouve. Tem. E agora nós vamos com a entrevista, não é sorteio, pode se acalmar, não apertem. Não confunda as pessoas. A gente vai chamar a entrevista da The Effect que eu fiz há um mês atrás. Uhum. E aí, como é que foi fazer a entrevista? Eles são muito acessíveis, eles são um pessoal muito acessíveis. Eles têm um posicionamento bem forte, que eu acho isso legal, assim, de uma banda. E foi um pouco complicado, porque ele entrou no metrô na metade da entrevista, mas acontece, né? Às vezes as pessoas estão fazendo entrevista... Metrô é sempre uma surpresa. Nós estávamos em São Paulo, e aí, né... Aquilo nem entra e sai, aquela porta abre, né, cara? Que deu um pavor, você tem que entrar de correr logo e se agarrar em algum lugar, aquilo já vai sair. Sim. Né? E nós do interior aqui, né, chegamos lá e uma hora dessa deu aquele bufuco de gente entrando pra dentro e perdemos 2 Vinícius. Nossa. Perdemos 2 Vinícius que partiu o trem e ficou fechou dois... aquela portinha e ficou aquelas 2 carinhas no vidro dando... Ficou os 2 Vinícius pra trás, né, mas pensamos, né, eles vão entrar no próximo já e chegando, eles já vão aparecer. E ficamos esperando. Dali a pouco, chegou, de fato, eles vieram, assim. Só que eles entraram no trem, cara. Eles entraram, o trem tava vazio, assim, né? Eles entraram, o trem tava... E tava todo mundo de um lado do trem, do metrô, assim. E eles não perceberam, né, cara? E aí, logo embaixo, assim, de onde eles estavam, assim, segurando, assim, olharam embaixo, tinha um cara sentado, desses aí que ouve essas músicas de preto e roupa preta e bode, caveira e tudo mais. Bafomé. Com um bode preto empalhado dentro do metrô, cara. Mascote? Então, essa foi... Cada um seu mascote. É, empalhado, né? Aí que eles perceberam porque que todo mundo tava espremidinho lá no canto do metrô e ninguém tava pra esse lado, que tinha um bode preto. Ah, tem um, tem 2 Vinícius ali. Ah, não, tem um bode empalhado. Uma coisa normal, assim. Né? Pior que todo mundo vira provinciano em São Paulo, né? Bem, perigoso isso. Agora, a primeira parte da entrevista da Effect ficou grandinha. Eu falei com o Tomás Rossati, que é vocalista da banda. E eu perguntei pra ele sobre essa mistura de sons que eles fazem, sobre eles disponibilizam todos os CDs dele pra download gratuito. Vocês também pensam nisso? Sim. Uhum. Fazem isso? Sim. Então vamos tocar a primeira parte da entrevista da Dell Effect. estamos completando agora 11 anos, né? Ano de 2013 agora. Desde o início, assim, a gente tem um interesse muito grande por pesquisa de linguagem, né? Por variação de gênero, de influência, de procurar estar sempre expandindo os horizontes em termos de linguagem musical mesmo, né? Então, quanto mais variedade, para a gente é mais interessante, do ponto de vista que a gente fica com um repertório maior para compor, né? A banda está muito ligada desde a sua origem, assim, a essa ideia de pesquisa musical, né? E é evidentemente que a música popular brasileira, pelo nosso contato e pela própria grandeza ou variedade de gêneros que ela abarca, né, sempre foi um interesse para a gente. Né? Apesar da gente ter um formato bem marcado pelo rock, né, que eu acho que não dá para negar, pela formação da banda mesmo, instrumental, de guitarra, baixo, bateria, esse foi sempre o interesse desde o início. E a gente sempre encontrou muita, e teve muito interesse de marcar essa referência também brasileira. E, de alguma forma, fazer uma síntese dessa busca por influência, mas uma síntese que, de alguma maneira, representasse essa síntese sendo feita do Brasil, né? Um lugar que a gente ocupa, um lugar que nos caracteriza, enfim, né? No caso, a gente, então, sempre desde o início bebeu nessa fonte. Agora, em relação ao rótulo do MPB, a gente nunca sabe exatamente o que... Eu acho que é um termo muito abrangente, né? E que fica também sujeito a uma guerra de relatos, de apropriações desse termo, né? A gente, evidentemente, se interessa por ele no sentido de música popular brasileira, tudo que se faz aqui, né? E talvez um pouco com um pé mais na tradição, né? Dos gêneros tradicionalmente considerados brasileiros, né? Não sei. Então, isso pra gente sempre foi claro, assim, esse interesse de passar pelo samba, de passar pelos ritmos regionais do Nordeste. Nesse último disco fica bem claro na música lá do Lampião, né? Ao mesmo tempo do funk carioca, que é um outro lado do popular, no sentido da cultura de massas também, dos gêneros populares urbanos que também nos interessam bastante, assim. Por outro lado, assim, pra gente essa questão sempre teve muito a ver com a letra, né? O interesse desses gêneros foi sempre se apropriar deles, mas não assim ao léu, né? Como um exibicionismo, de ecletismo. Pra gente nunca foi um interesse. A vontade é fazer com que essas referências musicais ganhem sentido a partir do momento que elas dialogam com a letra, né? Com o conteúdo das mensagens da música, enfim, do universo das composições das letras, né? E a gente procura essa síntese do Brasil, que de alguma forma a gente também está tentando fazer uma síntese de ideias no plano das letras sobre a realidade social sendo vista a partir do terceiro mundo, do Brasil, né, especificamente. Então, a gente busca essa ponte entre letra e música, e aí buscando beber nas fontes quando elas têm um diálogo produtivo assim, com a ideia das letras. Eu percebo que vocês têm uma preocupação muito forte com a parte política das letras de vocês, o engajamento de vocês é bem forte. Como isso reflete na composição, na parte de criação? Acho que a ideia é um pouco essa, por exemplo, para ficar uma coisa mais concreta também, não tem. No caso, por exemplo, dessa música do Lampião e do Ike Batista, né, que foi uma tentativa de dar conta de um assunto bastante concreto aqui, que para a gente que vive aqui no Rio é uma referência, no caso, o Ike Batista, representa muito e encarna essa ideia da especulação, né, dos interesses privados e do avanço que esse interesse tem cada vez mais sobre o espaço público, sobre o projeto, sobre o próprio governo, né, as iniciativas governamentais. Então tinha essa questão e a gente tentou abordar isso, pensou que uma maneira de abordar isso seria através da tradição do cordel, que aí representaríamos dois personagens, um representando cada um desses polos. E aí, uma vez que veio essa ideia, naturalmente a forma musical de representar isso a gente, uma referência, né, meio óbvia, foi buscar também, né, uma tradição musical que se relacionasse com essa questão do cordel e tal. Aí fomos lá para o gênero, lá pro baião, pro frevo, e aí fica uma saladona mesmo, meio genérica de gêneros nordestinos, e aí tentar fazer uma síntese contemporânea, né, desses gêneros, assim. Esse é um caso concreto que eu acho que ilustra, assim, essa relação entre letra e música, né, que eu tinha tentado falar no primeiro momento. E assim é o caminho geral dela, eu acho, né? Sim, das composições e da relação entre letra e música, a gente tenta fazer uma de modo que fica uma coisa coesa e orgânica, assim, né? Sem ficar que uma dialogue com a outra e o sentido das duas se fortaleça a partir desse diálogo mesmo. E vocês têm alguma dificuldade para misturar esses estilos, os instrumentos que remetem a cada estilo com o rock? Cara, eu acho que a nossa dificuldade não é nem do acesso a eles, é de encontrar esse formato. Porque sempre um cuidado que a gente sempre tem, que a gente sente que fica às vezes nesse limite, é como agregar essa amplitude de influência diferente da música brasileira ou de qualquer outro lugar também, mas sem cair naquela ideia que é um risco que se corre, né? De um ecletismo meio gratuito, né? De a mistura pela mistura. E é o que não nos interessa. Então acho que a nossa maior dificuldade é essa, tentar encontrar um termo mais do que a busca em si, porque acho que aí, pô, é só ter os ouvidos abertos, né? E ficar ligado e ter interesse em correr atrás. E aí escutar a música desses gêneros, e aí tentar apreender esses traços, né? Eu acho que a dificuldade maior é de como sintetizar isso, né? De modo que não fica um troço desconexo, assim, e meio exibicionista, né? Ah, agora vem samba, agora vem rock. Então, a ideia era fazer essa fusão. Eu acho que a nossa dificuldade e o nosso maior desafio, sim, é tentar fazer essa fusão. Minha boca saliva porque eu tenho fome, e essa fome é uma gula voraz que me traz cativa. Voltamos da primeira parte da entrevista da Eu Efecto com o Tomás, que é vocalista. Não sei se vocês perceberam que mudou agora a trilha. Não é Mundo Livre, isso é Maria Bethânia. O que que isso significa? Que é hora do sorteio. Imagina, tem que ter uma vinheta do sorteio, né? A gente vai começar a fazer. Lembrando que o número, vamos passar o número, é 32220-8377. Então, 55, para quem estiver fora, 55-3220-8377. E podem ligar logo, nós estamos esperando aqui, vamos deixar um tempinho. Os discos estão uma teteinha, quase que tiver concorrente aqui dentro. Ah, eu tava bem louca. Eu telefonado aqui mesmo. Queria até trocar de nome, isso é falsidade. Ligar do banheiro ali. Lembrando, não ligaram ainda, estamos aguardando aqui. A gente tá valendo aí. Será que o pessoal da Geringonça vai levar? Se não sair hoje, o pessoal leva. Telefona aí, minha gente. Porque se não sair, a gente dá para o da Elis. Por arremate. Vamos lá, lembrando o telefone, aqui código de área 55 e o número é 32. Opa! Olha lá, liga. Opa! Será que saiu só do Maria Bethânia? Será que saiu os dois? Isso aí são nossos... Estão ligando pra gente. Perderam. Ah! Pior que alguém ganhou. Mas isso é bom. Isso é bom. Bom que leve, pelo menos, saiu o LP... Mesmo memorável. Talismã da Maria Bethânia e Elis da Elis Regina, que estão numa teteia mesmo. A gente fica muito triste quando não sai. Ai, tem vezes que não sai. Às vezes a pessoa acha que se enrola. Atenção, pessoal. Eles estão se fazendo difícil. Tem sorteio sempre. Ultimamente tem. É bom saber, olha. Para que você fique ligado. Não, mais para quem mora perto. Quem será que ganhou o prêmio? Trararão. Trazendo aí o bilhete. E o premiado é... Mas oi, quem foi a premiada foi Regiane Miranda. E parabéns. E sabe quem é ela? Ela quem é da Jane? Rádio. Ah, a nossa coordenadora da rádio. Uhum. Parabéns, coordenadora. ela tá ouvindo, curtindo e compartilhando o programa. Mas tá ela muito é uma, bom. Ela é uma grande fã de Elis, que a gente sabe, né? Uhum. Bom, agora vai levar aquele... E o Maria Bethânia fica pra gente? Não, vai ser o Maria Bethânia. Os dois, né? A gente tava sorteando os dois. Ah, tá. Tá bom. Mas a gente... É. Ganhou dois LPs, que chique, hein? A Molina lá faceira. Mas teremos outras, a gente... Muito bem. Um dia, quando vocês não estiverem. Isso é bom saber, ó, pra quem não ouve, ó. Perdido em pensamento Romaria, sobre o meu cavalo. Faz parte desse álbum, né, mesmo que a gente... Uhum. Quem se enrolou aí, né? Teve um bloco aqui pra ligar. Teve bastante gente, teve bastante tempo pra ligar, hein? Uns 25 segundos aí. 25 segundos, cara. Sagrado. Se agiliza, não. E agora a gente vai pra segunda parte da entrevista com a Effect. Pra quem ligou agora com o Tomás, que é vocalista. Então esse é o finalzinho. E também nós vamos tocar uma música dele. Ah, a gente vai tocar a música Pedras e Sonhos, que faz parte do último álbum deles, que é... Pedras e Sonhos. Pedras e Sonhos. Sonhos e Pedras. Então tá, toca aí, Molina. Hoje eu te elevo, doce princesa, celebra tua força, tua beleza. Outra coisa que eu acho interessante na banda de vocês é que vocês disponibilizam os álbuns para download gratuitos. Por que vocês disponibilizam o álbum de vocês para download? Acho que é a expressão da nossa vontade, primeiro, de fazer circular a música. De uma perspectiva política também, de assim como a gente bebe diversas fontes e só compõe, e a gente tem consciência de que tudo que a gente compõe é fruto de uma meio que da absorção, da criação coletiva que se faz das ideias, né? A gente também prima por isso, por fazer da nossa música também algo disponível e botar tudo na roda aí para quem tiver interesse em ouvir, pegar essas ideias aí, tanto no sentido musical, quanto no sentido das letras mesmo, né? No sentido de fomentar um debate, participar de um debate sobre os temas que a gente acha importantes de serem discutidos no momento atual. Então a ideia da música de graça é mesmo um interesse político de fazer a coisa circular e ser mais acessível possível a todos. E ao mesmo tempo, o que é bom pra gente, faz a coisa circular. Eu acho que a gente consegue uma identificação interessante, já um pouco de acordo com a nossa proposta política mesmo, que é ver as pessoas se identificarem nessa relação de um trabalho que a gente faz com a maior seriedade, com a maior dedicação, com o maior profissionalismo, pra gente não é medido em preço. Assim. Então a gente bota ele na roda. Uhum. E até porque a gente não tem nenhuma pretensão de nem até hoje conseguiu nenhum tipo de retorno ao ponto da gente se sustentar. A gente trabalha em outras coisas para poder manter a banda do jeito que ela é e com a proposta que ela tem desde o início, assim vencendo. E a produção do álbum são vocês que fazem ou vocês se associaram a uma gravadora? Até hoje foi tudo assim feito de maneira independente mesmo, com base no em todo sentido, né? Os primeiros a gente acabou fazendo, a gente também tinha um interesse, claro, pelo lado da programação visual, do aspecto das imagens trabalhadas, né, carregadas nesse mesmo sentido. Então foi algo que a gente sempre se preocupou bastante e por isso também acabava tomando essa frente. Aos poucos a gente começou a contar também com a ajuda de amigos, pessoas que se identificam e são próximas, que ajudam a gente. Nesse último disco, por exemplo, um amigo nosso, Daniel Saque, que participou da composição das ilustrações junto com a gente e tal. E a gente vem conseguindo fazer isso, até com os vídeos também, contar com as parcerias de pessoas envolvidas e tocar lá para diante. Agora, esse último álbum, que é o Pedras e Sonhos, foi um encontro bastante legal que a gente teve com, produziu junto com o Lonte, que é um amigo também, se tornou muito mais depois desse processo todo, que é o Tomás Allen, meu xará. A gente foi gravar no estúdio dele e pra gente esse álbum representou de um salto assim mesmo, em termos de qualidade, né, de condições de gravação. Até então, a gente não tinha tido tanto. E a gente chegou, fez a parceria junto com ele, ele produziu o disco também, né? Gravou e mixou. Mas assim, pelo interesse dele também, ele apostou na ideia da banda, assim. E aí fizemos isso nesse esquema. E até hoje estamos nesse esquema, cara. Ainda não tivemos nenhum contato nenhuma conversa se desenvolveu com conselho, produtoras. A gente tem um produtor que é da nossa equipe, que é o Yuri Gouveia, que é também um amigo que chegou junto e propôs esse trabalho, e a gente faz esse. Tudo que entra a gente divide aí igualmente entre todas as partes envolvidas. Até hoje essa é a maneira de dando atual a banda toca. Nunca tivemos nenhuma proposta, nunca tivemos diante de uma situação concreta. Claro que isso reflete um lado ideológico político nosso, mas também não é que nós tivemos várias opções e as negamos. Nós nunca tivemos. Fomos construindo a coisa de acordo com o que a gente acredita, porque a gente pode fazer. Paga-se um preço também, né, por essa independência. A gente sabe disso. A gente depende muito da divulgação espontânea da banda, e por isso de uma relação legal com o público interessado, porque ele, de fato, é a única mídia que nós temos, de maneira geral, né? E como é que surgiu a ideia da formação da banda? Cara, acho que a ideia que tem algum sentido com o que a banda é seria o fato de que nós, de alguma maneira ou de outra, já nos conhecíamos de outras bandas, né? Só que essas outras bandas tinham assim, seus estilos bem marcados assim, e tal. E a gente começou a ter interesses comuns. Eu e o Bruno, né, que somos compositores, nós tocávamos em uma outra banda. Começamos a compor algumas coisas que não tinham espaço nela, por ela ter assim, uma pegada mais específica, no lado meio de rap, de rock. Não cabia muito algumas ideias. E aos poucos. Então a gente criou o LFX, na verdade, para botar essas ideias com a pretensão de compor com mais liberdade, assim, sem tantas amarras de gênero. Assim. E aos poucos ele foi canalizando então, todo o nosso interesse, e as outras bandas que a gente tinha foram ficando pelo caminho, e o LFX virou o que é hoje, que é de fato o nosso grande projeto, nossa grande instigação de vida. Assim. Se a gente canta em coro, é mais forte o som da nossa voz. Atenção, atenção, grande é a tensão na pensão do barão. E no mundo dizem que são tantos como somos, anônimos animais, as suas ordens nunca mais, anônimos animais. pedra apareceu. No meio do caminho uma pedra apareceu. No meio do caminho uma pedra. Deu pau, gente. Acontece. Mas eu pra ouvir um pouquinho da música Pedras e Sonhos da... Pena da... que interrompeu. Interrompeu. Não, a gente tá inteiraço aqui. Uhum. Vocês também? Tranquileza, sabe? Uma mistura da tranquilidade com beleza. Tranquileza. A gente... Forte o som da cruzada. Forte o som. Forte. Bem bom. Pegado. Mais conhecida é a música O Encontro de Lampião com o Eike Batista. Ah, eu vi. Ah, é muito eu vi. Bom. É muito bom. Isso, é, não sabia que era. São esses. São esses. Sim. Ótimo. É muito bom. Eu vi o clipe, eu vi o vídeo que tem no. Muito massa. Muito bom, né? Eu também, gente, assistam isso. É bom. E a gente passando uma errata aqui, a gente promoveu a nossa querida Rejane, coordenadora. Não que ela não mereça. Mas ela não é coordenadora, mas parabéns mesmo. Ela é mesmo. Programadora. E também faz o programa Fazendo Arte aqui na universidade. Sim, abração pra ela. E agora nós vamos só pra Geringonça, somos todos seus. Aí. Ótimo. Ui! Podemos assumir, então? Pode. Só, pode ir, então. Bota assim, automático. E aí, vocês estão... Agora a gente estava comentando aqui, tem um sonzinho novinho, novinho, bem novinho. Que vai ser vazado aqui para toda a internet, o seu churume. primeiro Santa Demo. É, a gente trouxe pra, até pra, não sei, como a gente tá preparando o lançamento, acaba que o pessoal não pode ouvir, né? Não ser os mais chegados, que a gente pede opinião. Então hoje é uma oportunidade pro pessoal dar uma sacada, ver como é que ficou a sonoridade, né? Das músicas que foram gravadas lá. Eu não sei, eu gosto muito do resultado, acho muito bom. Acho que há uma evolução muito grande da nossa qualidade enquanto banda, enquanto dentro do estúdio, né? Quando a gente gravou primeiro aqui em Santa Maria, nosso querido Joel França, um abraço pra ele, a gente não tinha uma banda, a gente não tinha uma unidade de banda. A gente chegou lá pra gravar, a gente tinha as músicas e a gente chegou lá pra gravar assim. Então, lá em São Paulo a gente já tinha apresentado, já tinha as músicas arranjadas. Então, a nossa evolução enquanto banda foi muito boa. Tanto que a gente gravou 5 músicas... Captou 5 músicas em 3 dias. O que é muito rápido, muito. Muito corrido. Isso dobrando também todas as trilhas de banjo, todas as trilhas de violão, vocais dobrados, tudo. Todo esse tempo a gente fez todas essas 5 músicas em 3 dias. E depois um dia inteiro pra mixar. E depois ficou lá, né? Pra masterizar. Isso vai estar no EP de vocês. É, são as 5 músicas, né? Geringonça, Silêncio, Flores Bela, Maria. E 5 minutinhos. É, o ritmo foi alucinante. Nós encontrávamos bode, às vezes, no metrô, mas a gente saía, a gente tava hospedado num hostel lá. Bem legal. E saía, pegava o metrô, pegava 2 metrô e um ônibus, chegava no estúdio, geralmente às 11 da manhã, e era aí. Era até às 9. Mas nós passávamos do horário lá. Assim. Bem legal o suporte do pessoal que estava trabalhando conosco. Né? O pessoal bastante atencioso, assim, bem prestativo. Eles trabalham muito mesmo, assim, muito. Aí, a gente chegou lá, conversou com eles, assim, toparam com o som, curtiram e trabalharam muito, assim. Levaram trabalho para casa, levaram coisa para afinar em casa, coisa para fazer em casa. Nós ficamos para ir para lá, nós fizemos um plano A, um plano B e um plano C, cara. É muito, assim... Nós chegamos lá e já resolvemos isso, que era a ideia, como é que eles vão fazer, de maneira que ia fazer. Falei, vamos fazer assim, ó, vamos gravar tudo de tudo que tiver, já gravamos tudo. Tudo que tem violão grave, tudo tem bateria grave, tudo. E aí nós não perdemos tempo, e é assim que nós fomos. A maioria dos takes foi 1, 2, no máximo 3 takes para gravar. Fico pensando, né, se do jeito que saiu a gente já gostou do resultado. Se a gente tivesse tempo, né? Mais tempo, não precisasse gravar 5 músicas em 3 dias. Né? Se a gente tivesse um pouco mais de laboratório e não de fábrica, né? Porque ali foi um troço que foi, né? Pra aproveitar o lugar, o equipamento, a experiência do pessoal de lá, né? E quando que vai ser lançado esse EP? A gente ainda tá vendo. Então, tá. Isso aí tá correndo em segredo de justiça. Mas estamos flertando com as possibilidades que nós acreditamos que temos, né, cara? A gente tem bastante dificuldade nisso aí, né? Até... É, tá em segredo de justiça. Estou tentando, mas vamos lançar. E como é que surgiu a proposta para ir para São Paulo? Foi um golpe de sorte. Era uma promoção do estúdio que tinha lá. Eles lançaram essa promoção que você enviava o material pra eles e eles ouviam o teu material e chamavam as bandas. Aí você, enfim, usava a sala 2 do estúdio, que são 3 salas, né? Um complexo de estúdios, na verdade. São 3 salas. Usava a sala 2 a preços promocionais. Tipo, era metade do preço de uso normal. Então, o que aconteceu não foi assim uma proposta que eles ouviram, nosso som, e disseram, a gente quer gravar vocês. Não, a gente que viu a promoção, a gente que foi lá, se inscreveu, recebeu o resultado e decidimos ir, né? E cada um juntou um pouco de dinheiro que tinha e foi. Enfim, meio assim. Assim, meio sem pensar, assim, vamos. E fomos, né? Fomos, realmente gravamos e estão aí as músicas. Eu gosto muito da sonoridade que elas assumiram, porque elas ficaram parecidas do que a gente gostaria que elas fossem no palco. Uhum. Né? Não perder a identidade enquanto banda no palco, sabe? Porque é o que acontece muito no estúdio, né? Você maquia tanto a música que ela parece até que não é você. Uhum. Né? E eu achei que elas ficaram assim espontâneas, né? Não sei. É, foi. E o pra nós foi bem legal a ida pra lá, pra São Paulo, né? Andar lá no meio da metrópole paulistana. E a gente saiu, todo mundo, né? Saiu junto, foi. Ai, não fui foi. Junto, não! Mas fui sozinho! É, não, mas voltou. Mas voltou. Até Porto Alegre. Olha só. Pegamos o avião, teve jeito que nunca tinha andado de avião, andou de avião pela primeira vez, né, cara? É massa. Eu fiquei com medo na volta. Foi uma experiência bem legal, assim, também de união, assim, que a gente né, falou assim, ó, nós temos ainda. A gente não brigou. Né? É, a gente ficou tudo no mesmo quarto, dormindo junto, e eu tive que aguentar. Tava bem lindo. Acho que foi um exercício de convivência também, sabe? Uhum. Pra ver se a gente vai saturar. Acho que a gente vai saturar bem. Assim. Tem tudo pra ir longe, assim, igual. Eu vejo bandas que nem Titãs, assim, bandas que estão há anos aí, né? Acho que também deve se utilizar dessa fórmula aí da amizade, do amor, do companheirismo, né? Também tem que ser assim, senão também não dá, né? Uhum. O que eu curti lá de São Paulo, assim, foi que, tipo, a gente levou a nossa mochilinha com as nossas coisinhas estranhas. Panelinha e apitinho e rebimboca da parafuseta. E rolou. Que massa isso. E... Rolou. BBB Geringonça. Valeu, Molina. E assim, no site da banda, que é já vou... falar aqui do site da banda, claro. É www.vivageringonca.com. Foi feito um pequeno diário, assim, né? Aí teve. O metrô foi vamos dizer assim, foi um cenário, porque a gente tem que passar por ele todos os dias, né? E também é interessante isso, lá tem, nos metrôs, algumas estações de metrôs, tem um piano lá. Ah, sim, tem a estação tem, da luz, tem um né? piano. Aí, né, o nosso querido Adriano aqui sentou-se no piano, fez lá uma. Tocou lá o maquinário lá e ficou em volta, meio abasbacado lá, batendo palma, um pouco cantando. Mas sem saber o que fazer, começaram a filmar e filmamos, tá lá no site. Então lá no site, no blog, que é um site, é um blog, um site, não sei bem o que é, tem o Diário da Garoa, que retrata um pouco, né, do passo a passo que a gente teve por lá, assim, com palavras de boniteza, né, mais bem elaboradas. Assim. E foi bem interessante mesmo. E agora vocês estão lançando música, vocês também pretendem reformular o show de vocês, trazer coisas novas? Então, a gente tá, talvez, com esse EP, a gente tá talvez, encerrando não, que é uma palavra muito forte, mas dando, como eu posso dizer, eu vou dizer encerrando, mas não leio como encerrando do tipo que não vai acontecer nunca mais. Uhum. Mas esse primeiro espetáculo, esse primeiro show, a gente já tá construindo um outro show, onde haverão outras, enfim, outros personagens, outra história completamente diferente. O renascimento geringonça. A gente tá tentando fazer alguma coisa nova, até pra gente não, né, não cair nessa... Não cair na mesma coisa sempre. Né? Não que a gente... Tem gente que tem o mesmo show sempre. Mas a gente tá tentando já fazer com outro formato, com outro jeito de falar, outras músicas. E já estamos nesse processo já, né? Estamos iniciando isso. A gente se reúne e traz temas que a gente acha que podem se transformar em música, né? E aí a gente está fazendo um processo também de composição coletiva, né? Algumas coisas a gente já vem trabalhando, né? Fizemos, vamos dizer assim, um processo de estar se encontrando aí periodicamente para poder fazer isso. Fizemos uma chuva de ideias. E aí, esses encontros eles mesclam essa questão de um trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, concentrado, um pouco mais, o pessoal consideraria um pouco mais chato. E também outras coisas que a gente, eu falei, né? Nós somos amigos. Então também a gente usa esse espaço para se encontrar, para assar uma carne, tomar uma cerveja, trocar uma ideia, receber outros amigos, outros músicos também, né? Porque a gente gosta de receber gente que no fim, esse bolo todo e essas conversas e essas prosas e essa convivência é o que acaba gerando o que a gente tem de concepção, né? De nós, e de nós para aí gera o que a gente tem concepção da geringonça. E aí vem essa irreverência, essa brincadeira sempre, porque a gente está sempre, vamos dizer assim, priorizando momentos que são descontraídos, né? que são alegres. Você já quer anunciar a música? A gente já está nos 40 minutos do segundo tempo aqui. Vamos tocar já ela agora? Sim, qual é a Geringonça? Música? Geringonça. É a música que a gente abre o show, né? Foram 5 músicas gravadas, eu escolhi aleatoriamente essa, acho, em casa. Eu tenho uma sugestão pro Adriano, eu acho que o Adriano podia apresentar com toda a sua... Eu podia apresentar. Posso? Pode? Música Geringonça. Tá. Posso? Então você, em primeira mão, agora está ouvindo aqui, na Rádio Universidade, no programa Santa Demo, a música Geringonça, da banda Geringonça. Vai lá, Molina. Acabaram de ouvir a música Geringonça, da Geringonça, música homônima. E o pessoal quer fazer uma trilha agora no programa. Não, é enquanto vai indo. Então... enquanto vai indo o clima, dependendo do clima, eu vou fazendo o clima. Como é que foi a gravação dessa música pra vocês? Rapidinho. Uma coisa que nós acertamos de ter ido pra lá, assim, aqui é nós, no final de semana, antes da gente ter viajado, a gente fez os guias, né? Porque essa música, ela tem três tipos de andamento diferentes, né? Então a gente já chegou lá com as guias prontas, né? Então também isso também ajudou a agilizar um pouco o processo. E aí, vamos dizer, de certa maneira, foi gravado, né? Toda a sequência, porque foi gravado todas, né? Então foi gravado primeiro a bateria, os baixos, os violão base, guitarra, vozes, e aí as percussões. As percussões foram um ganho barato, assim, que a gente entrou com essa gambiarra, com a careca técnica, entramos lá pra dentro do estúdio, e aí fomos colocando... É, de fato era essa a ideia. Se divirta, a gente tem uma, né, mochila lá. A gente tem uma mochila tosca, podre, cheia de percussão. Não, mas é bem simbólico, porque, ó, só. É, não, mas é muito legal a gente chegar dentro do estúdio Midas e despejar essa. Cacarecaiama. Foi lindo, assim, eu me senti realizado, né? Eu cheguei praticamente esculhambando o troço, né? Não, foi, né? Virado e atirado no chão. Mas tem muito, muito valor aqui nas percussões. Muito, né? Pra mim era o momento que eu tava me sentindo muito, mais gerimonça. E muito antigas as coisas. Tem coisa ali de um bloco de carnaval que meu pai fundou quando ele era jovem. Rapaz. Nossa! 1900, minha avó via rock. E a minha mãe era viva. E a gente vai tocar agora mais duas musiquinhas que não são novas. Quer apresentar também? A primeira que vai a ser voz, os... A voz. Os dates da frente. Não, só deixa eu contar que tá. Essa dos dates da frente que vai ser o lançamento do clipe em breve, sim, né? O clipe sim. Da Mirelle Costa. E outro baile de máscaras. Né? Então posso anunciar de novo? Ah, eu também quero. Anunciar? Quer? Vai tu. Eu também tenho um querer. Vai tu, então. Vai lá. Agora com vocês vão ouvir os dentes da frente da banda Geringonça. Aconteceu um acidente. Uma pedra na calçada, um tropeção, quebrei meus dentes da frente, da frente, da frente. E aí, um vagabundo ser imundo, saí andar pelo mundo. Foi quando encontrei alguém que me aceitou do jeito que eu era. O amor profundo. E descobri que ela não tinha nenhum dente no fundo, fundo, fundo. Um cara complicado. Não podia ver uma mina, já ficava excitado. Mas sempre acabava sem os dentes do lado, do lado, do lado. Quando conheceu uma menina muito louca e descobriu que ela não tinha nenhum dente na boca, na boca, na boca. Thank you. Eu era um cara diferente. De repente, numa tarde ensolarada, aconteceu um acidente. Uma pedra na calçada, um tropeção, quebrei meus dentes. Da frente. Virei um vagabundo, ser imundo. Saí a andar pelo mundo. E quando encontrei alguém que me aceitou do jeito que eu era, um amor profundo, e descobri que ela não tinha nenhum dente no fundo, no fundo, no fundo. Ela tinha um irmão que virou meu cunhado, um cara complicado. Não podia ver uma mina, já ficava excitado. Mas sempre acabava sem os dentes do lado, do lado, do lado. Quando conheceu uma menina muito louca, viu que ela não tinha nenhum dente na boca, na boca, na boca. Na boca, na boca, na boca. Na frente do fundo do lado. Na boca, na boca, na boca. Do fundo do lado da frente. Do fundo da frente. Do lado da frente do fundo. Do lado do fundo da frente. Da frente do fundo do lado. Você acabou de ouvir Baile de Máscaras da banda Geringonça. E agora a gente tem mais os nossos minutinhos finais. Vocês querem tocar alguma coisa? Vamos Não, primeiro, a gente pode agradecer agora? Uhum. A gente queria agradecer muito espaço a vocês dois. Muito obrigado pelo espaço e gratidão pelo espaço. A gente, sempre convidem a gente vem sempre. Uhum. E agradecer o Molina também. O Molina, ele já entrevistou a gente lá ali na frente do... da Bloco Casa 15. Estudante. Bloco. Uma entrevista muito bacana, todo mundo adorou, Molina. A gente quer mais, viu? Tá? Sempre chama a gente aqui. Muito obrigado pela parceria aí. Valeu. Tá? Vai lá. Obrigadão. A gente que agradece, então. Vamos tocar uma música. Se chama... Atenção, senhores ouvintes, agora pra vocês, o meu amigo, o violão. Afinadinha ali, mas é por falta do Marlboro. É. O pessoal não deixou. Três fumar. Horas aí quem tá sem Marlboro. Ai, carcerado. Eu quero falar uma coisa que eu tô bem feliz, porque o Leonardo foi meu aluno na sétima série, quando eu fiz o estágio na universidade, professora de artes. E aí agora ele tá aqui do lado, entrevistando, tá? Agora ele tá viu que massa. Esse negócio de artes não tem nada a ver e veio. É, vou fazer outra coisa. Mas é que eu... Não! Eu não sabia pra onde ele ia, ele podia ter ido pra várias áreas, mas tá meio próximo, assim, eu fico feliz, assim, de encontrar a pessoa do lado. Eu também fico feliz, porque eu gostava já de música, Só que também depois eu me tornei um músico frustrado. Aí eu resolvi saber mais de música, saber falar sobre música. E eu tenho que agradecer também ao pessoal do Geringonça. A gente gostou porque a gente viu que vocês garimparam o som, foram atrás pra fazer o programa, então é ótimo. Sempre que a gente puder, a gente vai querer voltar e vai estar ouvindo vocês. Muito obrigado de novo pelo convite. A gente só tem que agradecer a vocês, agradecer também ao Efecto, agradecer também a bandas que fazem trabalho autoral. Ótimo. Aqui no Brasil. Ótimo. Aliás, a nossa cidade é muito rica nesse sentido, né? Uhum. Deixar o recado para as pessoas que prestigiem, né? Ouçam as bandas daqui, vão aos shows, né? E... enfim. Santa Maria é joia. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, um agora, encerrando esse programa, agradecemos muito, pessoal. Foi muito legal. A gente vai chamar de novo, com certeza. Obrigado. mais vezes, sim. Do coração. Então, Santa Demo chega ao fim hoje, nesse sábado. Então, tá. Mas tem mais sábado que vem. O programa do próximo sábado vai ser sobre hard rock. Então, quem gosta, já se ligue na próxima semana. Hard rock! Talvez a gente tenha algo pra sortear, ainda não temos certeza. Mas teremos surpresas pro hard rock. E vocês podem ligar na próxima semana. Ah, eu quero. Eu quero. Então tá, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal do Geringonça, boa tarde ao Molina. Valeu, Molina. Grande abraço. Também boa tarde a todos da equipe do Santa Demo. Agora são 3 horas e 3 minutos, vocês vão ficando por aqui. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.